acerca de su alarde. Sei que já é tarde e você quer dormir, mas eu não consigo te deixar partir. Sei que eu errei, isso não vai mudar, mas ficar me acusando não adianta. A nossa história acabou, muito tempo se passou, mas você não sai da minha cabeça. Pra mim mundo daqui parou, desde que tu me deixou. O tempo não quer que eu te esqueça. Olho pra suas fotos sem pra esperar o dia em que você iria me ligar. Sempre que eu tentava me aproximar, a minha insegurança me impedia. Por que você não volta? Eu sinto a sua falta. E o que eu faço agora, se a tristeza não passa? Eu sempre conto as horas pra te encontrar, mesmo sabendo que você não sabe que eu tô lá. Volta pra minha vida, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Eu só te peço pra não desligar, me dá uma chance pra eu me explicar. Sei que eu errei com você, sei que isso não dá pra esquecer. Eu te peço, vem me encontrar, me dá uma chance pra eu te reconquistar. Olho pra suas fotos sem pra esperar o dia que você iria me ligar. Sempre que eu tentava me aproximar, a minha insegurança me impedia. Por que você não volta? Eu sinto a sua falta. E o que eu faço agora, se a tristeza não passa? Eu sempre conto as horas pra te encontrar, mesmo sabendo que você não sabe que eu tô lá. Volta pra minha vida, meu bem, sem você não sou ninguém. Eu só te peço pra não desligar, me dá uma chance pra